Lá vai, lá vai. Nasce o brinquedo que eu mandei preparar. Lá vai, lá vai. Nasce o brinquedo que eu mandei preparar. Mas as meninas querem ver o desenho dele. Ou tem paciência que eu já vou levar. Mas as meninas querem ver o desenho dele. Ou tem paciência que eu já vou levar. Mas as meninas querem ver.